acontecendo? Te esperando, bebê. Então já é, bora, bebê. Vamos! Tô chegando. Tô chegando pra te levar contigo. Com a gente em qualquer lugar é paraíso. Quando você dança é demais, de feitiço. Quando você quica é demais, quica, Paulinha. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha pensando em você. Calma, Paulinha, calma. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha pensando em você. Calma, delícia, calma. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha pensando em você. Calma, Paulinha, calma. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha pensando em você. Calma, delícia. Calma, meu Deus. Contigo. Com a gente em qualquer lugar é o paraíso. O meu rebolado é demais, um feitiço. Se eu quicar você vai querer mais. Aí, hoje eu mordo essa gata porque eu sou um cão de raça. Me caça, amor, me caça. Hoje eu mordo essa gata porque eu sou um cão de raça. Me caça, amor, vai, me caça. Ai, ai, ai, ai. Tô toda excitadinha pensando em você. Calma, delícia, calma. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha pensando em você. Calma, delícia, calma. Já tô toda excitadinha, tô toda excitadinha só pensando, você sabe, né? Calma, Paulinha, calma, bebê. Já tô toda excitadinha, vem pro papai, tô toda vem excitadinha pensando em você. Calma, Paulinha, calma, bebê.